cerca das 12h20, tivemos um alerta para um incêndio numa cozinha, mais propriamente na povoação de Sarzedo, na cozinha de um lar de idosos, que faz também centro de dia e creche. O incêndio estava localizado na cozinha, mais propriamente no forno, foi facilmente dominado por nós. Para salvaguardar todos os utentes do lar, foi feita a evacuação por causa dos fumos que o incêndio provocou. Sim, foi um incêndio muito limitado à cozinha, mas como qualquer incêndio, liberta muitos fumos e muitos gases. Né? Daí, por precaução, ser feita a evacuação de todos os utentes. E à nossa chegada, mais de 80% dos utentes já estavam na rua, cumprindo o plano de evacuação. Era hora de almoço e teriam cerca de 60 idosos e 40 crianças. Em perigo, não, ninguém chegou a estar. Houve uma evacuação de um funcionário, talvez por o stress do incêndio de todo aquele aparato. Mas nada de grave. No local tivemos 3 viaturas e 12 homens.